gente vivia tão feliz. Nosso amor tinha raiz, nosso lar tinha calor. Na cama te amei, fui amado, um casal apaixonado que vivia por amor. Não sei se foi inveja ou feitiço, você deixou tudo isso pra viver nem sei o quê. Na casa que morou felicidade, hoje só resta saudade, tudo aqui lembra você. Nossa casa está tão triste, amor, sua ausência quer me enlouquecer. Até mesmo nossas plantas choram, me perguntam por você. Nosso quarto de saudade é, as paredes já não têm mais cor, sentem falta de você, mulher. Junto a mim sofrem a mesma dor. Tem dia que me bate uma saudade, o pensamento mesmo sem querer me joga em seus braços. Olhando lugares que você passava, o jardim que você cuidava, oh, vida minha, tudo aqui lembra você. Nossa casa está tão triste, amor, sua ausência quer me enlouquecer. Até mesmo nossas plantas choram, me perguntam por você. Nosso quarto de saudade é, as paredes já não têm mais cor, sentem falta de você, mulher. Junto a mim sofrem a mesma dor.